O ano passado foi um ponto de virada na vida dos aquarianos, um ano do qual se recordarão por toda a sua existência, que, grosso modo, pode ser dividida em pré-2019 e pós-2019. Isso ocorreu devido ao ingresso de Urano, seu regente em Aquário, no ano passado. Poucas vezes você se sentiu tão cheio de vigor e capaz de se expressar com tanta liberdade e pujança. A tendência continuará neste ano e nos que seguirão. Você começa a sair do casulo, está pronto para expressar abertamente sua singularidade. Júpiter estará em conjunção com Urano em Aquário neste ano. Sua vida fervilhará. Seu amor próprio e sua autoconfiança estarão inusitadamente fortes. Você só fará o que deseja e quando desejar. Criará as condições de vida que mais lhe parecerem adequadas. E, embora seus desejos possam vir a oscilar, será você quem dará as cartas. As pessoas poderão chamá-lo de egoísta, mas, desde que não prejudique ninguém, tem todo o direito de agir como lhe aprouver. A irrequietude que marcou 2019 estará ainda mais forte neste ano. Você se deslocará e viajará muito. Mudará seu modo de vestir-se e até seu estilo de ser. Será como a brisa que sopra aqui e acolá, sem que ninguém saiba de onde soprará a seguir. E como você adora essa vida. Parecerá tão misterioso aos olhos dos amigos e conhecidos que, qualquer que seja a sua idade, eles acharão que você está passando por uma crise de identidade. Claro que isso não é verdade, você está apenas sob a influência conjunta de Júpiter e Urano. Conhecerá muitos amigos novos e interessantes, alguns deles, tão pouco convencionais e inconformistas quanto você. Mas também perderá muitas amizades. Não entre em pânico por isso, é perfeitamente natural. Sempre que mudamos, nossas amizades tendem a mudar. Sua capacidade de comunicação e difusão, sempre forte, estará ainda mais fortalecida neste ano. Novas oportunidades chegarão até você, cada uma mais excitante do que a outra. Com tantos pássaros voando, não é de estranhar que você sinta dificuldade em ater-se exclusivamente àquele que tem em suas mãos. Você conseguirá finalmente ser a pessoa espontânea e liberada que sempre sonhou ser. Alguém lhe telefona perguntando se deseja viajar para a Ásia no dia seguinte, e você responde que é uma ideia maravilhosa. Telefona para o chefe avisando que estará ausente do trabalho por algumas semanas. Faz as malas e lá se vai. Algumas pessoas não enxergarão esse tipo de atitude com bons olhos. Dirão que você está tentando buscar no exterior algo de que carece interiormente e tentarão explicar o seu comportamento. Mas a verdade é que você chegou à Terra Prometida, que, no seu caso, não é um local físico, mas um estado de espírito caracterizado pela liberdade e espontaneidade. É bom que os que convivem com os aquarianos ponham os assentos em posição vertical, apertem os cintos, permaneçam centrados e amem de maneira incondicional, pois terão uma viagem movimentada pela frente.